Graça e paz, irmãos, irmãs. Nós vamos compartilhar hoje, no nosso momento de meditação, o capítulo 3 da carta de Paulo aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Há três temas principais: a infantilidade e a divisão entre os cristãos, o dever dos ministros do Senhor e a sabedoria humana como loucura, mais uma vez sendo trabalhada já nos primeiros capítulos. É um capítulo pequeno. E tem alguns subtemas que nós podemos explorar ao longo da leitura, com breves palavras pastorais e algumas notas também de rodapé. Os irmãos lembrem, se quiserem consultar depois, eu estou utilizando a versão latina da Bíblia, que é a BKJA. Tem um rodapé espetacular, tá bem? Não fica firmado só no latim, mas traz uma contribuição no grego também. Claro, nenhuma das versões e traduções são perfeitas. Em alguns momentos você prefere o texto da Almeida, por exemplo, e em outros momentos você prefere uma nota de rodapé de outra Bíblia. Isso que enriquece. Nós temos à mão hoje, em nosso celular, por exemplo, todas essas Bíblias e todos esses rodapés. É só uma questão de você parar uma hora por dia para estudar um texto. E aí todos aqueles que têm os seus mais diversos ofícios podem fazê-lo. Vamos fazer isso agora, meditar juntos com alegria no coração, louvando ao Senhor sempre, adorando, porque Ele é digno de toda adoração. E antes eu leio uma palavra devocional que nos foi enviada por um membro da equipe. Na verdade, agora a equipe é formada desses que abrem a devocional por quatro irmãos, três irmãos e uma irmã. Então, vamos lá. Bom dia, disseram eles no início do dia. Essa mensagem é do GIF. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Isaías 1:19. O segredo para não ficar de fora das bênçãos de Deus é estar disposto a ouvir e obedecer. Pode não ser fácil, e muitas vezes nos sentimos tentados a seguir nossos próprios caminhos. Mas é exatamente quando entregamos tudo nas mãos do Senhor que Ele abre as portas que jamais Ele abre portas que jamais imaginamos. Vamos orar. Senhor Deus, entrego a minha vida em Tuas mãos. Ajuda-me a Te obedecer e a confiar em Teus planos. Fortalece a minha fé e guia os meus passos, para que eu não perca as bênçãos que preparaste para mim, que tua vontade se cumpra sempre em minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe a todos. Abençoe em particular o irmão Everson e os três, uma irmã e dois irmãos que colaboram: Kelly, Roberto, Maurício. Uma bênção sobre vocês, sobre a vida de cristã de vocês, família, ministério, tudo, saúde, tudo que lhes diz respeito, e uma bênção para todos nós. Leamos então capítulo 3, e é possível, como o capítulo não é longo, é possível que nós já possamos ir fazendo as considerações no caminho, porque aí isso reduz o tempo. O crente infantil e as dissensões, as divisões, as brigas, as lutas, os problemas de relacionamento. Diz assim o versículo 1: Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo e nem ainda agora podeis. Então Paulo já se apresenta dizendo: Igreja de Corinto, eu tratei vocês como bebezinhos e continuo tendo que tratar vocês como bebezinhos. E vocês continuam se portando assim. A expressão grega original, sarkinois, significa carnais. Mas aqui, no sentido de bebês humanos, tá bem? Esse é o contexto. Sentido de bebês humanos. Quando conhecemos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, passamos a ser orientados pelo Espírito Santo, que começa a nos alimentar com leite. Termo que no original identifica todo o desígnio básico de Deus, ministrado de forma didática e progressiva, até que possamos compreender, ou, no caso aqui, ingerir, princípios mais complexos e de alta doação pessoal ao Senhor e aos nossos semelhantes. Paulo está já dizendo: olha, vocês estão agindo como crianças, porque ainda sois carnais. Na verdade, agora você já sabe, vocês ainda são bebês, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? É interessante, irmãos, que nós pensamos em carnais só num aspecto, geralmente considerado carnal, alguém que tem um deslize moral, algo semelhante. Mas, na verdade, não é só nisso. Nesse caso, a palavra está falando de carnal como bebê, e está falando de criancinhas, como aqueles que têm inveja uns dos outros. Ora, isso tem que acabar entre nós. Cada um tem a sua característica, o seu dom, o seu ministério, e não devemos ter inveja de ninguém. Glorificar a Deus pela vida que o Senhor nos deu e glorificar a Ele pela vida e dom que Ele deu ao outro ou à outra. Discórdias, irmãos, nem pensar. Manutenção da unidade em meio à diversidade. É preciso, que já não há mais tempo, é preciso aprender a discordar, ou seja, dialogando, apresentando opiniões diferentes, mas chegando a um consenso pelo convencimento do Espírito Santo, sem discórdia, divergindo quando é necessário, mas mantendo a unidade. Diz o apóstolo: por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? E aqui ele já amplia. Versículo 4: pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo, servos por intermédio dos quais vestes a crer, e isso conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Paulo está deixando claro aqui. Eu não significo nada em termos de senhorio, de criação da vida ou santificação. Eu sou um servo. E Apolo, quem é? É outro servo. Então, não há sentido para que a comunidade dos coríntios ficasse: ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e outros mais elitizados, vamos dizer assim, gnósticos. Já se consideravam mesmo aqueles que têm acesso ao Cristo, por causa do seu gnosticismo, para resumir. Então, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? São servos por intermédio dos quais viesse a crer, e isso conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Irmãos, isso tem que ficar claro, a importância de todos no corpo de Cristo. Todo ministro da palavra, todo ministro da palavra, todo líder também de ministério deve ser diaconoi. Você já ouviu a palavra diácono? Então, no grego, diaconoi, ou seja, servo. Todos têm que se sentir servos, servos uns dos outros pelo amor. Essa expressão, no original grego, diaconoi, transmite a ideia de pessoas tão humildes que em si mesmas não têm qualquer poder ou mensagem e apenas estão a serviço do Senhor. É isso. Esse é o nosso papel, estamos todos a serviço do Senhor, cada qual segundo um dom que Deus concedeu, segundo um ministério que realiza. Mas somos todos servos e devemos viver em amor em Cristo Jesus. O apóstolo completa: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Paulo foi um instrumento para plantar, Apolo foi um instrumento para regar aquela palavra na igreja de Corinto. Mas foi Deus quem deu o crescimento. A obra é de Deus, irmãos. Pode aplicar isso no seu contexto. Um plantou a igreja, o outro ajudou a desenvolver, outros vão dar continuidade até a volta de Jesus. Um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. Isso é lindo. Paulo não está com nenhuma crise de baixa estima aqui, quando ele diz de alguma importância. Nem quem planta, nem quem rega tem alguma importância. Não é uma questão de baixa estima. Ele está falando em relação aquilo que só Deus pode operar, fazer nascer uma igreja, fazer uma igreja ter gente que nasceu de novo, fazer uma igreja que tem gente sendo santificada, fazer com que essa santificação chegue a formar líderes, missionários que vão trabalhar nas mais diversas áreas na vida da igreja. E também fora dela, não é uma obra nossa, não é uma obra humana, essa obra é de Deus. Nesse sentido, não temos nenhuma importância. Claro que Deus nos considera como filhos amados, claro. Paulo não está aqui com crise de baixa estima, não. Nem menosprezando Apolo. O que ele está dizendo é que aquilo que Deus realiza, só ele pode realizar. O que nós fomos é. O que nós fomos são instrumentos, o que nós somos são instrumentos na mão do Senhor para que a obra seja realizada. Aleluia! Que assim seja em toda a igreja. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito. Olha aí, o que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Primeira vez que aparece no versículo 8 o conceito do que nós chamamos de galardão. Mas isso vai ser melhor trabalhado no final do capítulo ainda. Tanto o que planta como o que rega será premiado segundo o próprio trabalho. Se fez com santidade, se fez algo agradável a Deus, se foi zeloso, então o Senhor vai premiar mais. Se multiplicou os talentos, o Senhor vai premiar mais. Se não multiplicou tanto, se multiplicou pouco, o Senhor vai premiar menos. E se nada fez, ah, que perigo. Lembre da parábola dos talentos. Mas voltando à ideia da infantilidade e da maturidade, é maduro da nossa parte se entendermos que tanto o que planta como o que rega estão cumprindo um propósito. O propósito é do Senhor. E ele introduz aqui a ideia do galardão. Cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Duas lindas metáforas, né? O rebanho como lavoura de Deus e como edifício de Deus. Aqui encerramos o primeiro bloco. Para encerrar mesmo, já praticamente metade do capítulo, Paulo tinha o um chamado divino para pregar o Evangelho, onde não havia sido pregado. Ele era um plantador de igreja. Apolo tinha o dom de mestre. É diferente. Gostava de ensinar os membros de uma igreja já implantada. E é fundamental, porque Paulo ia de cidade em cidade plantando igrejas. Fundamental. Até o sentido da palavra apóstolo, apostoloi, é enviado. No sentido de ir. Apóstolo tinha, o Paulo tinha bem essa característica mesmo. Apolo já, uma vez que a igreja estava plantada, ele era o docente, aquele o mestre, aquele que ensinava os membros a amadurecer. Tá bem? Que coisa linda, se nós somarmos todos os dons que Deus tem para nós. Então, normalmente, Apolo edificava os novos convertidos que Deus convocava à salvação por meio da pregação pioneira de Paulo. As duas funções, irmãos, têm igual importância e são complementares para o cumprimento da vontade de Deus. O prêmio, o salário ou a recompensa não depende do êxito. Cuidado com isso. Não se pode avaliar só e exclusivamente, eu digo para vocês, pelo número ou pelo resultado primeiro aparente, é Deus quem vai avaliar isso quando no dia do juízo. Não depende do êxito do número de salvos ou de igrejas plantadas, mas do trabalho realizado com sinceridade. É isso que Deus vai avaliar. Se o trabalho foi realizado com sinceridade, espírito de adoração ao Senhor. Os crentes são o campo agrícola de Deus, por isso lavoura. E o grego é enfático ao repetir que Deus é o dono, tanto da lavoura quanto do edifício, nos quais Paulo, Apolo, Pedro e tantos outros discípulos foram trabalhadores dedicados. Bendito seja o Senhor, e com isso terminamos. Quase metade do capítulo. Vamos para a segunda parte? Agora, bem específico, o dever dos ministros de Cristo, e nesses ministros nós estamos falando claramente de aqueles que cuidam do rebanho. Em cada denominação, como nós estamos falando para denominações as mais variadas, Às vezes isso se alterna. Então, eu vou falar aqueles ministros que cuidam do rebanho. Tá bem? Segundo a graça de Deus, versículo 10, que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce. Olha que beleza. Eu lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem, cada um como constrói. Então, o líder do rebanho tem que se entender como, quando tem essa vocação, como aquele que lança o alicerce. Se ele é plantador de igreja, é aquele que lança o alicerce. O outro que edifica também tem que observar como está edificando, construindo. Verso 11, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Aqui está para mim o cerne desse segundo bloco. Com mais um parêntese lá no Galadão que vai finalizar esse bloco. Seja quem planta, seja quem ensina depois e dá continuidade. Nós não podemos abrir mão disso. Ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra fundamental. Jesus Cristo é o fundamento. Eu prego a Cristo e esse crucificado, diz o apóstolo Paulo. Que ninguém que vem depois de mim, ninguém que venha depois de mim, venha estabelecer nenhum fundamento diferente a não ser nenhuma doutrina diferente, nenhuma ideia diferente. Lembrem que a cidade de Corinto era uma cidade de fluxo grande, com ideias diferentes e com fé diversificada entre as pessoas, e esse era o risco da igreja. Então ninguém venha estabelecer outra coisa senão aquilo que Cristo estabeleceu. Nenhum outro seja adorado senão Jesus Cristo. Esse é o fundamento. Aliás, uma grande necessidade para o crescimento qualitativo da igreja, nós precisamos ser mais cristocêntricos, centrados em Cristo, ou cristológicos, estudantes, aqueles que se esmeram para conhecer a Jesus Cristo e esse crucificado. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Não sei se você já tinha refletido sobre isso, certamente alguns já, mas certamente outros não. Um dia, a sua obra, não é só a sua vida, além da sua vida, também a sua obra será provada, provada para ser verificado se a sua obra foi feita com qualidade, qualidade de vida, de santidade, de cristocentrismo, de cristologia. A sua obra será avaliada. O dia do juízo trará à luz todas as coisas. E trará o fogo também, será revelada pelo fogo, que vai provar a qualidade da obra de cada um. Se foi feito com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, se pareceu tudo muito suntuoso, mas não teve Cristo Jesus como centro, não passará na prova. Queridos, o ouro, a prata e vários tipos de pedras preciosas, como mármore, foram usados na construção dos templos, enquanto a madeira, feno, palha eram destinados às casas sem grande valor. O primeiro grupo representa o trabalho precioso e aceito por Deus como oferta agradável que suportará os testes do juízo divino. Simbolizam a doutrina e a vida cristã puras e saudáveis. O segundo grupo significa o trabalho realizado sem sinceridade, sem pureza de coração, apenas como uma atividade profissional, sem qualquer compromisso ético e moral com Deus e com as pessoas. Simboliza doutrina e vida cristã insípidas e distantes, sem sabor, sem gosto e distantes dos princípios básicos da palavra de Deus. Então, Paulo aqui é de uma felicidade raríssima, né? Só ele mesmo. Deus o utilizou. Se utilizou, se a sua obra foi feita de ouro, de prata, de pedras preciosas, aleluia, glória a Deus. Mas se foi feito de feno, madeira, feno e palha, isso não passará pela prova do fogo. Então, que cada um de nós se esmere, primeiro na nossa vida, o que nós devemos ser diante de Deus. Nós devemos ser a imagem e semelhança de Jesus, buscar isso, perseguir esse alvo, esse objetivo ao longo de toda a vida. Segundo, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer, nós temos que buscar a excelência. Essa santidade da nossa vida tem que se transformar em santidade prática, santidade de ação. Porque as nossas obras também serão julgadas. Queridos, o juízo divino testará com fogo a qualidade espiritual das obras realizadas. Se você nunca ouviu, agora você sabe. O juízo divino não só julgará você, julgará suas obras, testará com fogo a qualidade espiritual das obras que você realizou, que eu realizei. O trabalho de alguns crentes resistirá à prova, como metais caros e pedras preciosas, já mencionado. Porém, outros verão suas obras serem consumidas pelo fogo. Hoje pode estar parecendo uma coisa, um templo enorme, suntuoso, né? Ou muita gente congregando, e Deus pode simplesmente querer vomitar. Outros verão suas obras serem consumidas pelo fogo. Deus vai queimar, como se fossem palha seca. Essa forte ilustração usada por Paulo tem o propósito de ressaltar a importância de se pregar, ensinar e viver a palavra de Deus sem subterfúgios, sem manipulações ou intenções reprováveis. Por qual motivo você está no ministério? Qual é o motivo de você estar no ministério? É Cristo e esse crucificado? Ou é outro motivo? Se for Cristo e esse crucificado, o teu Salvador, o teu Senhor, é adoração, é um desejo intenso de que as pessoas conheçam a Deus, sejam salvas, se santifiquem, sejam batizadas no Espírito Santo, se transformem em homens e mulheres maduros, felizes, plenos, cumpram a grande comissão. Se você está transpirando isso, aleluia. Mas se é outro motivo, um motivo só profissional, se você transformou a liderança de um rebanho só num artifício para ganhar a vida, ou seja, transformou isso numa profissão, eu recomendo que você reveja tudo isso e se converta, em primeiro lugar. Mas se você não for se converter, tenha juízo e abandone tudo isso, porque você será provado e a sua obra também será provada. Prefiro que você se converta, mas se você não quer se converter, é obstinado, quer acabar logo, quer encerrar logo a sua prática pastoral, então Ou você se converte ou pare com isso. Versículo 15, meus queridos, dando sequência à ideia. Perdão, versículo 14. Se a obra que alguém construiu permanecer, esse receberá sua recompensa. Se ela permanecer à prova de Deus, ao juízo de Deus, ele receberá a recompensa. Recompensa aqui é galardão, tá bom? Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá, versículo 15, esse sofrerá prejuízo. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Esse versículo deve ser memorizado por todo cristão para elucidar um conceito importantíssimo. Não está aqui em jogo todo o processo de salvação. Mas o que está posto é a questão do galardão. Imagine só o que nós temos a receber lá no céu e as centenas de milhares de posições que Deus poderá nos colocar no novo céu e na nova terra, não como uma hierarquia, como você vê aqui, de poder e de um ser melhor que o outro e de ganhar, né, ganhar dinheiro, não é isso. Mas Deus pode lhe dar um galardão que lhe coloque numa posição absolutamente favorável, onde você vá instruir outros que se converteram como ladrão na cruz, outros que se converteram e não tiveram tempo de se santificar, você poderá ser uma grande bênção nas mais diversas áreas. Num santo coral. E não vou entrar por isso, senão a gente não para mais. São milhões de coisas. Milhares, coisas que nós nem imaginamos. Agora você pode entrar como aquele que entra de mão vazia, vazia, vazia, porque é quase como aqueles que se converteram na última, no último segundo. Será salvo? Será salvo. Mas depois lá no céu, certamente, sob os critérios do Senhor, e eu não vou me atrever a dizer sobre isso, sob os critérios do Senhor, não terá o mesmo galardão de outros que viveram com Cristo até agora. Depois, quem sabe, quem sabe não, certamente, ao longo da eternidade, essa pessoa crescerá e experimentará essas bênçãos, né? Porque Deus é assim. Mas você, falando para você, esse texto está falando para ministros, líderes de rebanho. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo. Então alguém pode dizer agora, né? Alguém relapso pode dizer: ah, eu vou entrar mesmo, vou ser salvo mesmo. Mesmo que eu faça de qualquer jeito agora a condução do rebanho. Não pense assim. Isso não é próprio do amor. Quem ama entrega, entrega tudo. Entrega o melhor. Se a obra de alguém se queimar, se sofrerá prejuízo. Não pense assim, eu vou entrar, então deixa mesmo com prejuízo, porque ainda assim serei salvo, diz o versículo 15, como alguém que escapa da morte pelas chamas do fogo. Não, não pense isso. Pense em se apresentar a ele em santidade, em gozo, em glória. Não sabeis que sois santuário de Deus e que seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que vós sois é sagrado. Aqui já entra o juízo, contra o santuário. Então, no 15, fala ainda da salvação, apesar de uma obra sofrível. No 17, se essa obra sofrível atingiu o santuário, então O texto está condenando a destruição. Então, recompensa, salário ou galardão, como Apocalipse 22, 12, Lucas 19, 16 a 19, Paulo usa uma expressão proverbial muito comum entre os gregos da época, e que tinha o sentido geral de escapando por um triz, falando na nossa língua aqui, para explicar que toda a obra desse cristão não sincero, insincero e negligente será queimada pelo fogo da justiça de Deus. Chegou lá se achando o cara, né, tal, e Deus vai queimar tudo. Eu estou falando, irmão, sempre primeiro para mim, segundo para você. Não adianta nada. É, nós podemos enganar todo mundo, o mundo inteiro. O homem pode enganar o mundo inteiro com aparências, mas Deus conhece o coração. Ninguém vai enganar Deus. Então isso será queimado pelo fogo da justiça. Lembrem dessa palavra no capítulo 3, é precioso demais. O termo grego original correspondente à palavra santuário, que fala já de destruição no 17, é Naos. E era um somente, perdão, no qual também existia o chamado lugar santíssimo. Naos, lugar santíssimo. Era um costume pagão acreditar nos seus deuses, que seus deuses moravam dentro dos seus muitos templos. Por isso a profusão de imagens e esculturas. Eles achavam que os deuses moravam lá. Entretanto, Deus de Israel tinha em seu templo em Jerusalém apenas um símbolo da presença divina. Porquanto o Espírito de Deus habita o templo que é a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, em todo o mundo, igreja universal do Senhor Jesus Cristo, não estou falando da denominação, estou falando igreja, corpo vivo de Cristo, que se manifesta na igreja, nas igrejas locais. A penalidade para quem profana o templo, profanava o templo, era exclusão ou morte. Nós vimos lá no Pentateuco, Números 19 e 20, Levítico 15 e 31. Se você quiser, procure lá no blog. Paulo aqui se refere a pessoas que profanam a igreja local por meio de divisões e dissensões. Só para você não sair do contexto, como capítulo 1, versículo 11 e 12. O contexto é o problema da igreja de Coríntios. Aos Coríntios, perdão, a igreja de Corinto. Divisões, dissensões, imaturidade. É esse contexto. Quem está profanando a igreja com isso, esse será destruído. Então nós precisamos resolver agora esse problema de relacionamento. Precisamos resolver agora e acabar com toda a divisão na igreja. Acabar com a vaidade, porque geralmente o que gera divisão é vaidade. Acaba com a vaidade. Em nome de Jesus. Vai lá, conversa, se relaciona, acerta. Você vai conseguir tudo o que você deseja? Não, porque há outras posições também. E o Espírito vai convencer? Vai. Mas uma coisa aqui, outra acolá, vai ficar no campo da diversidade. Mas nós temos que acabar com o espírito de divisão na igreja, com a desordem na igreja, com a desinformação na igreja, com a imaturidade na igreja, como se fôssemos todos bebezinhos. Ou criancinhas, isso não será perdoado pelo Senhor. Interessante, né? Quando a gente pensa em pecado contra o Espírito, de novo, sempre o assento recai sobre algumas coisas que a igreja cristã elenca. Não vou mencionar agora, senão a gente começa a falar sobre isso, mas elenca cinco, seis, sete. 10 coisas que são os pecados. Os pecados. Esse aqui. E por causa dessa postura, não evangeliza, não acolhe pessoas, não acolhe esses pecadores, porque eles já estão em pecado. são excomungados. Mas Deus é tremendo. Ele vai ser claro aqui e vai dizer que o que nós não. Um pecado que será alvo de destruição, uma pessoa, se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, em que sentido está o texto? O sentido da divisão e dissensão. Esse o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você não pode criar essa divisão e dissensão no corpo, porque será destruído. Ponto final. E se quer um ponto e vírgula, então se arrependa, mostre o fruto do seu arrependimento e vamos em frente. Começa de novo. Senão é ponto final. É destruição na certa. Penso que não precisamos estender muito do 18 ao 23, porque é um tema que nós vamos voltar a ele, e já mencionamos e vamos voltar. A sabedoria humana como loucura, tá bem? 18. Ninguém se iluda. Se qualquer pessoa entre vós se considera sábia de acordo com os padrões de nosso tempo, então é melhor tornar-se insensata para alcançar a sabedoria. De novo, só isso. Paulo não está fazendo a defesa da ignorância, nem está recriminando quem busca excelência na sua área de conhecimento. Não é isso. É alguém que se considera, se envaidece pelo seu saber. Não é motivo de vaidade. Eu vou até recorrer a Sócrates quando diz, né? Peço licença aos irmãos e ponho um parêntese aqui, quando diz: só sei que nada sei. Ora, alguém que começa a estudar mais profundamente sabe que o que ele aprendeu sobre o seu campo de conhecimento, ou vários campos de conhecimento, é tão ínfimo comparado com a somatória de todo o conhecimento universal, que a sensação é: só sei que nada sei, parece que eu não sei nada comparado com o tudo. É isso que Paulo está falando. Eu costumo dizer que Sócrates poderia ter dito: só sei que pouquíssimo sei, para não deixar dúvida a ninguém. É isso. Então, Paulo não está atacando ninguém que busque a excelência do conhecimento, mas ele está dizendo: olha, ninguém se envaideça por causa de uma sabedoria alcançada dentro dos padrões do nosso tempo. É melhor se tornar insensato para alcançar a sabedoria. Sabedoria de Deus, porquanto a sabedoria desse mundo é loucura, vai mais longe, é loucura aos olhos de Deus. Ou seja, tudo que vocês aprenderem aqui, né, é bom, é útil aí para o seu dia a dia, mas a minha sabedoria, o que eu tenho para dar a vocês, é infinitamente mais do que tudo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Então, chega a ser comparado com a loucura. A sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios nas próprias artimanhas deles. Porque a sabedoria geralmente leva aquele que se considera sábio, sábio, né? Leva à vaidade, e às vezes a vaidade à arrogância, e a arrogância à ideia de que ele é como um deus, né? E a negação de um Deus eterno, soberano, Senhor, isso, uma coisa vai se conectando à outra. Ele apanha os sábios nas próprias artimanhas deles, na própria dita sabedoria. E mais: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são elucubrações vãs. Aliás, isso é fundamental, né, irmãos? Tudo que nós sabemos, tudo que viermos a saber, não vai passar. Quando nós chegarmos diante do Senhor, não vai passar. E nós já sabemos agora, já podemos afirmar, que não passa de elucubração vã. Comparado a, elucubração vã comparado à sabedoria de Deus. Cristo crucificado. Quem pode explicar esse mistério na profundidade da riqueza, do conhecimento e da sabedoria de Deus. Quem pode explicar? Deus se fazendo homem. Portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo vos pertence. Seja Paulo, aí o contexto, né? De novo, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, a vida, a morte, assim como o presente ou o futuro, tudo o que existe é vós. E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Glória a Deus. Então aqui ele fecha o capítulo e nós fechamos também. Todos os ministros e líderes cristãos não são absolutamente autônomos, não. Todos pertencem a uma única igreja unida em Cristo, com o principal propósito de servi-la enquanto servem ao Senhor. Nenhum grupo cristão pode considerar-se dono exclusivo de um determinado líder. Ah, é o nosso pastor, né? É o nosso. Nem tampouco qualquer líder pode atrever-se a ser dono da igreja ou de seus membros. Ah, é a minha igreja. Não ouvindo a voz de Deus, como é o líder da igreja, seja qual o nome se dá na denominação para esse líder, ele se considera o dono e vai mandando, como eu disse, como um senhor feudal. E os pobres seguidores vão obedecendo. O mundo, em grego, cosmos, ou seja, universo físico, incluindo todo o verdadeiro e saudável conhecimento secular, pertence aos crentes. Ou seja, tudo isso aqui, todo conhecimento secular, pertence aos crentes. Só uma palhinha, eu prefiro a definição do latim nesse caso, não a definição grega de cosmos, onde todo o universo físico é contemplado na palavra cosmos. Eu prefiro no latim, porque além dessa ideia de mundo, de cosmos, há uma outra ideia desse cosmos que nós conhecemos, desse mundo todo que nos cerca, há uma outra ideia de universal, de universa, que contempla os mundos, os universos, os conhecimentos, o universo, perdão, como um todo, não no plural, no singular, o universo como um todo, com todas as suas implicações de tempo e de espaço e de seres, mas é só uma consideração para você depois refletir. Mesmo assim, tudo isso, seja em grego, seja em latim, seja em português, seja em inglês, seja em francês, seja em espanhol, seja em italiano, seja o que for, nada é. O que é de verdade é Cristo e esse crucificado. Considero como nada. O que é de fato é Cristo crucificado. E finalizando, irmãos, Paulo explica essa relação de propriedade, destacando que os crentes estão unidos a Cristo. Vocês viram? Pertencem a Ele. Nós estamos unidos a Jesus Cristo. Somos o corpo de Cristo. Cristo está unido a Deus, o Pai. Eu e o Pai somos um. E com Deus, o Espírito Santo. Então nós estamos unidos à Trindade excelsa, de maneira que, semelhantemente, todos os cristãos sinceros estão em união com os verdadeiros líderes espirituais da igreja e com Cristo. Nós temos que considerar todos os líderes, mesmo de outras igrejas, como líderes espirituais, se eles são verdadeiramente cristãos, né? Por sua vez, estamos em união com as demais, pessoas, os irmãos e irmãs, e também estamos em união com como eu disse, com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cristo é igual a Deus, mas como filho e homem é perfeitamente submisso ao Pai, como filho encarnado, tá bem? O Deus que se revelou. Cristo é igual a Deus, mas como filho de Deus, embora sendo igual, ele tem o Pai em honra. O Espírito tem o Pai e o Filho em honra. E o Pai tem o Filho em honra. E o Pai tem o Espírito em honra. O amor entre eles é também inimaginável, indescritível. O amor da Trindade. Um vive em função do outro, para amar o outro, para se dar ao outro, para glorificar o outro, para servir ao outro. E esse é o modelo que nós devemos seguir como cristãos. Cristo igual a Deus, como filho e homem perfeitamente submisso ao Pai. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Que a sabedoria humana seja reconhecida como pertencente a nós, ao contexto, dentro do contexto em que estamos vivendo, e todo conhecimento e sabedoria é bem-vindo. É bem-vinda, são bem-vindos. Todo conhecimento e sabedoria que Deus libera são bem-vindos em todas as áreas. Só que nada são se comparado à sabedoria de Deus. Que todos os ministros trabalhem para o Senhor com louvor, alegria, mas mantendo o fundamento Jesus Cristo. O modelo do pastoreio tem que ser Jesus Cristo. Que todos lembrem que nossa vida será provada e que toda a nossa obra também será provada. E abandonemos a infantilidade, a criancice e as divisões oriundas dessa meninice. Que Deus abençoe a todos, fiquem na bênção do Senhor e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a presença gloriosa do Espírito de sabedoria, do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós. E sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus. E assim seja hoje e eternamente. Amém, amém, amém.